Marco, Carlos, né, 63, 27 para Bial, que mudou 160, foi de ação do FAR. Tem a aeronave que chamou o solo? A última é a 63, 27. Negativo o plano de sistema, que não é 63, 27, aguarde cópia. Assim que chegar no sistema, eu chamarei para a conta. Sim, esperamos saída. Destino Ilhéus? Ilhéus. É o Leda Ilhéus. É o Leda Ilhéus. Estamos na pole position. 30. Solo Salvador, boa tarde. O Xanair 6141, ingressando na Taxiway Alpha. 6141, no Taxiway Alpha, após Juliette, portão 08. Juliette 08, Xanair 6141. Solo Salvador, azul 4025, pronto. Fala o seu de 107, ao plano 3040, altera em Ribeirão. Sua direita, Indy Alpha, com temperatura 118,6, no altímetro 020, bom voo e boa tarde. Entra à direita, Indy Alpha, com espera 223. Boa. Vetei, azul 4065, informa POB 109, corrigindo 1092. POB 109, 118,6, torre. 18,6, torre, obrigado. Direto, porém, mantendo meu pé. É, terra. Azul 4462, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, ajuste 1020, informa localizador. 2020, reportar o localizador X-Ray, o azul 4462. Ah, Romeu Golf, Juliette Hotel, mantenha-se condições visuais, informe visual com Cairo Lourenço. Romeu Oscar, controle. Romeu Oscar, autorizado voar direto, 2.500 na presente. Controle de Salvador, Rota Aérea 351. 351, prossiga. Rota Aérea 351, solicita a taxa de baixo. Desça até 4 mil pés, ajuste 1020, você era no 351. Você era no 351, descendo para 4 mil pés, ajuste 1020. November Alpha, prossiga. Ativo o plano em November Alpha, aguarde, vou checar junto a Taleia. táxi, lá de 586. Controle Salvador, o PIP 5489, está cruzando 110. Possibilidade após Arbor atroar a Vitória da Conquista. PIP 5489 autorizado, após Arbor direto Vitória da Conquista. É, grato, direto Vitória. Série 1431, ciente, mantém nível 150. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul, 4065, sube e mantém 360 na saída da EL. 360 da EL, 4065. O Papatango Mike Bravianchi, reduz a velocidade para 190 nós. 190 nós, Mike Bravianchi. Azul 4462, complete final ILS, 1862. 1862, boa tarde, 4462. O Xané 6314, vê se mantém a 2000, autorizado ELS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado ELS 6314, permanece localizador. Tem o perfil da PUC aguardando coordenação. Bravianchi, desse mantenha 3.000, ajuste 1.020. Mike Bravianchi baixando para 3.000, ajustado em 1.020, Bianchi. Vamos. Golf Juliet Hotel. Você é livre para o pouso. A gente aguarda o 649, número 2, qual o nível solicitado? Poderia coordenar 180. Será coordenado, o 649 aguarde. Voo no 807 autorizado, chegada Bonf, desse mantenha 050. Encerra controle. Que informa que eu estou recebendo 600 pés na seu modo de ar, confirme. 327 na pole position number 1, está pronto para cópia? Na sua escuta, o 6327. Canal 6327, Liel, nível 160 está autorizado, decolando a pistão no zero, após decolagem de curva direita na subida da El, após Leda, após direto Liel. Aciona transponder 5046, controle 120, decimal 8. Autorizado, Liel, então, 160, decolando a 190, curva direita, saída da El Vida, após Liel, transponder 5046, controle 1208, canal 6327. 01, não chame pronto pro Chibeco, chame 6327. A pole position estava pronta, 6327. 85, alterna 2545. E o 649? 649, Liel, nível 180 está autorizado, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Liel. Aciona transponder 5034, controle 120, decimal 8. Até mais. Decola da 10, curva direita, da El Neta, após Ilhéus. 5034 no transponde, 1208, controle, o Golo 649. Então 02, chame pronto, Golo 649. Chamará pronto no 649, no 02. Alfa, só um minuto, Engenheiro Romeu Alfa, estou tentando em contato antes da saleia. Sente, mantenha-se em condições visuais, ajuste 1020, reporte 20 milhas de Salvador. Salvador, Azul 4462, Azul. 62 Azul, boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, Azul 4462. Número Alfa, na escuta? Engenheiro Romeu Alfa, confirma o horário que fez o plano e o setor para prosseguir sobre voo. Engenheiro Romeu Alfa na escuta do solo. Engenheiro Romeu Alfa, cheque equipamento, regulariza a ONU com forte chá de fundo. Engenheiro Romeu Alfa, cheque equipamento. Solo Salvador para o táxi 5869, a bordo, 2 horas e 30, alterna Fortaleza. Chamar a torre em 1-8, decimal meia. E Alfa, 18 meia, pronto, depois de 1 meia. Operação, Kilo Romeu, eu acho. Boa. Agora Clareza 5, de novo Beira Alfa. Confirma o horário do plano. A IS não recebeu seu plano. Seria o horário previsto na notificação ou o plano de voo. Vou checar novamente com a sala ERC, Engenheiro Romeu Juliette, e a Juliette, portão 03, 4462 da Junta. Juliette, portão 03, 4463. Tem 125, decimal 1, alterne 13325. 125, 1, alterne 3325, Azul, 4095, obrigado. 401, atinge, mantém 4 local. Ok, no 351, apenas para informação, passou um pouco aí o eixo da Star, está 2,5 milhas à direita do eixo. Desça até 3 mil pés, ajuste 1,20. No 4, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. E Alfa, trabalhando antes da Juliette. E aguarde apenas alguns instantes para o plano chegar no sistema. E aguarde a autorização em 9 Alfa. Zero no 351, no parou localizador esquerdo 140. A Pro Interceptor estabiliza no ILS X-Ray. Padrão 0171, controle 120, decimal 8, torre 118-6. Firma torre 118-6, acionamento táxi de decolagem, altíssimo estrono 020, tem um bom voo, boa tarde, Nino Liberal. Underground, trip 5627 at the apron 3, request flight level 130 to Aracaju, what information, uniform. Have cleared flight level 190, stand by, take clearance flight level 130 to 5627. Stand by 5627. On the pattern, the bus control 120.8, cock 0263, 35627. It's flight level 120 to Aracaju, runway is 10, turn left after, conde departure 1208 is the departure control 0263, school code should be 5627. Report that you push 35627. You report to 5627. Zero no 351, no chame Torre Salvador, no 836-6. Torre Salvador, no 836-6. Torre Salvador, boa tarde, gol 1396, descendo para o 1150, vai atingir informação Yu. 1396. Identifique, chegada Mari, desça ao 050. 0, 5, 0 na Mari, no 390. Sardia Portugal 021, squawk ident, clears bom for arrival, descent 4,000 feet, altimeter ferry 1020. Clear bom, clear on. 4,000 feet, 1020, Air Portugal, view. Delta. Paulo, para o táxi do voo no 649, com 109, eu estou na medida da área de qualquer Maracajá. 109, o voo no 649, táxi via Índia, ponte perto da 102, 262, aqui em Engão no 020. Gente, 262, voo no 649. Chame Torre, 198, correção, chame Recife, 2685. Então, um bom fim de semana. 2685, 5240, identifique, chega da Mari, desça ao 060. Ficou 060. Estabilizado? Afirmo, estabilizado. Vista vista, trem baixado, travado. Ok, chame Torre Salvador, no 836. 386, obrigado, bom feriado. Igualmente. Charles Serra, da Serra November Mike Juliet, 080, plano Yankee, autorizado. Recola a pista no 7, com a direita. Saída Arbor, após direto. Controle 120.8, aciona 08, aciona 5011, Charles Xavier. Confirma a PUB autonomia, Charles Xavier. Serra, acionamento táxi 2862. Mike, o Delta, pronto, copy. Salvador, boa tarde, está passando o Vitor, Mike, Quebec. Prossiga, Vitor, Mike, Quebec. Prossiga, Vitor, Mike, Quebec. Vitor Mike Quebec, está visual com o Bravo Kilo Whisky, a sua posição de 9 horas, meia milha. Gente, na presente foi Paripe, para ingressar no corredor Interlagos, o Vitor Mike Quebec, alma 1500. Alma 1500, alma Paripe, está tirando o personagem. Boa tarde, qual é o nosso? Copia 3562. 42, autorizado Recife 350, via Peruísque 58. Recola a pista no 0 com a esquerda, sai da Puga, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5036. Autorizado 350, via Peruísque 58. Decola 110, curva esquerda, Puga, Caju 1208. Controle 5036, transponder 6142. Correto, reporta a pista que está na minha. Vamos lá, obrigado. seu voo no 649, cruzando 1000 pés. No 649, contato radar, suba 180, saída da El. 180 da El. Salvador, boa tarde, Oxanã 6321 no sentido de uniforme. 6321, boa tarde, Brasília 320. Autorizado, defesa Lula 17, decola pista 10, curva direita, saída da porta, eleva, controle 120.8, aciona 5056. Ok, copiado então, Brasília 320, defesa Lula 17, decola da 10, arbo, eleva, 1208, 5056, Oxanã 6321. Correto, reporta, puxa, 6321. Portarela. 3217, identifique, chegada Bonf, desça para 5.000 pés com 1.020. Olha, o Victor Mike é bem. Prossiga. Solicita da presença rotatória, senhor. Mantenha a corredor, Victor Mike é bem. Se eu vou a rotatória agora, o senhor vai interferir aí na aproximação da para a pista no zero. Ah, sim. Muito obrigado. No 396, desça 2.000 pés e 20 livre LS X-Ray. Forma estabilizada. 1.020, 2.000, autorizado. Reportar estabilizado. LS, voo 9. 396. Solo, eu vou no 807, né? Você escuta? 807, taxia à esquerda, quilo, parte 3, posição 07, parte 3, atento ao sinalizador. Quilo, poderia repetir novamente? Quilo, parte 3, remota 07, parte 3, vou no 807, atento ao sinalizador. Esquerda, quilo, para o parte 3, 07, remota, vou no 807. Foi o PM do corredor Axé, o Indiano Liberal. Sete 29, identifique, chegada bom, desça ao 060. Afirmativo, 327.